coração fervendo, palavras que falam do rei que é formoso. Em glória ele brilha, graça em seus lábios, amor que derrama. Ó Deus abençoado, eternamente aclamamos. Cinge, ó valente, a espada em tua coxa, pela verdade e mansidão, em ti nos encontramos. Teu trono é eterno, justiça e equidade, com alegria, Senhor, a ti rendemos adoração. A mirra e o aloés em ti se perfuma, filhas dos reis dançam em festa e em bruma. Escuta, ó filha, inclina teu ouvir, o rei é teu senhor, em ti quer residir. Cinge, ó valente, a espada em tua coxa, pela verdade e mansidão, em ti nos encontramos. Teu trono é eterno, justiça e equidade, com alegria, Senhor, a ti rendemos adoração. Com vestes de ouro, a filha se apresenta, príncipes serão gerados por ti, a nossa senda. Te aclamamos.